O Ministério Público de Minas Gerais firmou com a mineradora Vale um termo de ajustamento de conduta para proteger a fauna em Nova Lima. O acordo prevê medidas para resguardar a vida de animais silvestres e domésticos nas áreas das barragens B3 e B4, que estão em nível máximo de alerta de rompimento. A promotora de justiça, Cláudia de Oliveira Ignes, explica o que motivou o acordo. E com relação a esse TAC especificamente, nós entramos com uma ação. Entramos com vários, mas para esse TAC foi impulsionada uma ação civil pública, que está em tramitação ainda na segunda vara civil de Nova Lima, e com base no inquérito civil, em que a gente estava, nós buscamos alcançar uma mínima reparação para toda a fauna, todo o sofrimento, todos os danos causados, tanto com o abandono de animais, quanto animais que foram soterrados ou foram desmobilizados de sua região, estão sendo afugentados em função tanto das obras quanto do acionamento de sirenes e a evacuação da população que os deixou à deriva. Então, tem animais hoje sofrendo, com estado de sofrimento, abandono total, sofrendo doenças, tendo que ser recolhidos e alimentados, e a grande maioria tem seus donos. Então, a gente tem que indenizar e reparar minimamente a situação do meio ambiente e da fauna especificamente. Então, esse TAC foi direcionado para que a gente tratasse a fauna afligida pela questão específica dos níveis emergenciais em que se encontra essa barragem. Então, foi por conta do acionamento e porque a qualquer momento a gente pode ter uma ruptura desses dois barramentos e precisa ter acomodações, local e o mínimo plano de salvamento, tanto das pessoas quanto da fauna e tanto da flora, né? Então, a gente teve que dividir, e esse especificamente é com relação à fauna. Cláudia explica as medidas que deverão ser adotadas pela mineradora. Nós pedimos a título de indenização, o valor de R$ 2 milhões só para a fauna, especificamente para essa fatia de problemas. E esse barramento aqui, a gente corresponde à Mina Azul, barragens B3 e B4 da Mina Mar Azul. E a gente, o nível de emergência já foi acionado, então a gente precisa ter o mínimo de condições de fazer tanto o monitoramento, a movimentação e a proteção da fauna urbana. E aí a gente vai destacar alguns carros-chefes, como o controle populacional de cães e gatos, fazendo inclusive a castração por um castramóvel, com a equipe técnica colocada, porque os cães e gatos foram abandonados e estão se proliferando de uma forma, vamos dizer assim, até cruel, né? E existem muitos animais em situação de doença e sem condições de tratamento, a gente não consegue, às vezes, encontrar seus donos. Então, todas as adoções de medidas preventivas, como vacinação, para evitar qualquer tipo de problema de saúde, bem-estar também dos equídeos usados nos veículos de tração animal, cavalos, principalmente. Então, tudo isso, a gente está fazendo o recolhimento dos animais, a Vale tem feito isso, tem cuidado de alguns animais domésticos e silvestres que já foram resgatados, e que ainda se encontram na área de autossalvamento das barragens, né, da B3 e da B4, e a gente já ofereceu no âmbito desse TAC uma compensação para os impactos que a fauna vem aferindo, inclusive atropelamento de onças, cobras foram encontradas de forma já machucada, já feridas, tem muitos animais numa condição dessa. Então a gente vai tentar, através desse valor, que seja contratada uma empresa, nesse caso através do próprio Ministério Público, que fará o monitoramento das ações, tanto técnicas de proteção quanto de fiscalização dos valores a serem empreendidos. Esse valor vai ser depositado em conta judicial no Fórum de Nova Lima, à disposição de todos que possam fazer um checklist, que essa é a nossa intenção. E só haverá levantamento de valores com base na apresentação de um projeto, as empresas irão concorrer. A gente tem algumas já de elite, que a gente gostaria que fizesse esse controle populacional, mas será submetida a outras. E nesse controle populacional, eles vão apresentar projetos, tanto de vacinação, de esterilização, de proteção, feira de adoção. Então, a gente tem muitas coisas, inclusive, assim, para simplificar a proposta, uma das propostas principais que a gente quer. Medidas de afugentamento de animais, animais silvestres, de áreas de emergência, por causa de atropelamentos, dizimar animais porque estão sem proteção. O plano de comunicação para a própria comunidade atingida, que é de macacos, sobre o cuidado dos animais, recolhimento dos animais na zona de segurança secundária, que é a ZSS. Né, 30 dias, que é para cumprir esse prazo, que a Vale vai ter que fazer a partir da assinatura do termo. Né? E haverá a contratação de uma equipe técnica qualificada e infraestrutura com profissionais já conhecidos e com habilitação para manejo, né, para realizar ações de busca, resgate e cuidado dos animais, disponibilizar também esse valor, estrutura, infraestrutura, equipamentos, maquinários, veículos terrestres e aéreos, até voos de drone, a gente tem pensado, foi suscitada essa possibilidade de voos de drone como voos de helicóptero semanais, para tanto verificar necessidade de busca de animais, resgate e atirar, se for possível, suprimento, se não for possível chegar até o local, né? Também terá que fazer monitoramento das áreas, porque a gente tem áreas potencialmente afetadas pela eventual ruptura dessas barragens. Então, a gente tem um plano de ação de proteção que compreende localização, identificação e quantificação de animais. Então, ela terá que monitorar essas áreas, eu digo a área de mancha, e todos os animais que lá estão, para que a gente possa efetuar tanto o compromisso de proteção quanto o salvamento, se necessário for. Ruptura de alguma estrutura, a gente ainda não sabe se vai haver, o monitoramento dessas áreas evacuadas poderá ocorrer, deverá ocorrer por sobrevoos semanais nas áreas atingidas, e haverá ruptura, né, por meio de drones ou helicópteros, diligências por terra, devidamente autorizadas pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, para identificação de animais que não possam ser visualizados durante o sobrevoo. Para além disso, lógico, após o resgate, identificação e sobrevoo, ela deverá ser comprometida ao resgate imediato de animais isolados, provisão de alimento, água e cuidados veterinários. O principal mote é o resgate imediato dos animais isolados. Mas até que se consiga resgatar, dependendo do que for, um animal maior, de tração mais difícil, enquanto não se consegue realizar o resgate, vai ter que se realizar um plano para que seja fornecido água, alimento, cuidados veterinários e todo tipo de proteção até que esse resgate se faça, que é a medida última, né? O que se vai fazer? Se localiza o tutor ou proprietário desse animal ou se é viável o resgate ou não? E aí tem que ver se vai pôr em risco tanto o animal quanto a vida humana. Então, é um trabalho grande que a gente está fazendo de proteção, contemplando animais domésticos e silvestres. É um trabalho difícil, porque o silvestre a gente tem mais dificuldade, né? Tanto de localizar quanto de resgatar. E o trabalho é sempre trazer a eles possibilidade de localização, resgate, provisão de água, alimento e medicação, os locais serem evacuados, né? Os animais devem ser identificados e não resgatados ou resgatados e identificados para a localização talvez do seu tutor ou colocar talvez futuramente para uma feira de adoção. É o que a gente pensa em fazer. Enquanto isso, a Vale é responsável por todo o cuidado e resgate desses animais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Ana Paula Almeida.